cê tá fazendo essa hora aqui em casa? Diz que quer conversar, mas eu não sou psiquiatra. Cê vai sofrer mais uma hora, passa. Agora chora, boy. Tá vendo tudo que o desprezo dói? Chora, chora, boy. Tomara que cê saiba. Nada pra não se afogar nas lágrimas. Agora chora. Essa hora aqui em casa, diz que quer conversar, mas eu não sou psiquiatra. Cê vai sofrer mais uma hora, passa. Agora chora.